Alguns acharam a solução com ponto mal. Meu coração falou, a alma me alertou. Quer tempo de opinião? Triste poesia que lutar sozinha. A guardiã do povo traz calo nas mãos que tocam tambores, e os pés descalços se arrastam no chão. E se sufocar, hei de me lembrar de quem já tombou por mim. Não vou me entregar, não vou. O meu canto é guerra, vai cobrir de terra quem desejou o meu fim. Sinto a rajada de Bruce e Clementina, a tinta e o papel de Carolina, o que o Ori guardou pra mim. Vou num samba de Dona Ivone Lara, percorro os caminhos de Elebara, eu viverei cantando assim. Cantando assim. Coração falou, a alma me alertou, que é tempo de opinião, triste poesia que luta sozinha. A guardiã do povo traz calos nas mãos que tocam tambores, e os pés descalços se arrastam no chão. E se sufocar, hei de me lembrar de quem já tombou por mim. Não vou me entregar, não vou. O meu canto é guerra, vai cobrir de terra quem desejou meu fim. Sinto a rajada de blues de Clementina, a tinta e o papel de Carolina, o que o Ori guardou pra mim. Vou num samba de Dona Ivone Lara, percorro os caminhos.